considere o livre custo back, ok? Porque nós temos já o tanto para nos rampar ataques dentro do instante. Vou considerar com esses aéreos e já retorno. Salvador, boa tarde, Sinair 6142, informação uniforme em Recife 350. 924, direto Maceió. Direto do Maceió, 924. Oceanair 6142, informação uniforme para Recife 350. Copiado, 6142, aguarde de volta Recife e prepare a fuga, transição Cazu. Guardando cópia, a fuga faz 17, obrigado. Ataque, seu câmera 561-4 a morte. Fora de autonomia, alguma coisa. Seu também? 5-4. 5-4, então taxi via fácil, IJ Alfa, até o ponto espera, quando chama a torre 18 decimal 6, ajustado no 019. Fácil, IJ Alfa, ponto espera, 9-0-2-6, com 19, até 6-1. 5-0 para a da formação, senhor. Ok, livre desvio do 5-4-9 após o elétrico. Livre desvio após o elétrico, triplo 5-4-9. Meia 3 no 5, já foi coordenado com a extra-aero, me chame novamente quando posso no 04. 205, chame agora Recife, 251, lanterna 3325. 3325, 9-2-4, chame centro Recife, 1-2-6-8-5, boa tarde. 2-5, boa tarde. A retaguarda, está livre no 04, estão intactos. Informação após a mais da frente, a gente está em 3. Auxiliar 6142, Recife, nível 350, copiando. Copio, prosseguindo. Autorizado, nível 350 para Recife, via 358, decola pistão 1-0 com curva esquerda. Saída Pucca, transição Caju. Controle Salvador, opera 120 decimal 8, aciona 5022, cotejo. Confirme o transponder 5022? 5022. Ok, autorizado Recife, nível 350. Via Upper Risk 58, decola da 10 com curva esquerda, Pucca Caju, controle 20, decima 8, transponder 5022. Correto. Quando pronto, chame pushback acionamento, confirmando a posição? Estou no meia dúzia. 065. Obrigado. Inicialmente mantém a posição. Lima Kilo Zulu, chame torre no noite, esse momento. Muito bem, obrigado, Leon. Zulu, boa tarde, reporte marcador externo, altímetro no 019. Detetive, reporte marcador Zulu. Boa Capitão Golfo, decola os 26, tem condição de curvar à esquerda, agilizar o cruzamento do campo, 1-0 para prosseguir via corredor forte? Afirmativo, senhor, tem condições, vai cruzar de imediato, Romeu Tangolfo. Vimos de imediato, reporte livrando 1-0, Romeu Tangolfo, para transferência ao controle. Vai reportar livrando, Romeu Tangolfo. No cruzamento 1-0, Romeu Tango Golf, chama o controle agora em 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo e boa tarde. 1-2-0-2-8, controle, grato, controle, tem retorno. Certo. 1-3 com a informação uniforme. 62-1-3, muito boa tarde, Galeão, aprovado, tempo de nível 3-6-0. Copia, presente? Copia. 360, decola 1-0, com curva direita, saída da Eole da Brise, prossegue via Cruzulu 1-0, após rota do plano de voo. Controle opera em 1208, aciona 5026, proteja. Cruzado Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída da Eole da Brise, após a Cruzulu 1-0 e conforme plano de voo. Transponder 5026, controle de Salvador 120-8, ou Chaner 6213. Correto, com o plano só em busca de acionamento no 05. Confere, 05 chamará. Triplo Papá Romeu Lima, boa tarde, prossiga. Bono 3325, Bono 333. CA do triplo Papá Romeu Lima, tem condições de decolar do PAS com Pronoc? Copiado, está autorizado Salvador Praia do Forte, 500 pés, decola da mata com Pronoc. O controle opera 1208, aciona 0140, você. Autorizado, comprado a 1-7, boa morte, direto para a Praia do Forte, 1-7. Acionar 0140, controle 3-2-2-2-2-2-2-2 da morte. 02 da morte. Acionamento de decolagem, iração na torre em 1-8-6. O triplo já para Romeu Lima. São Paulo autorizado, Romeu Pérez, decola 1-7, com curva direita, corredor até o controle, opera 1-2-0-8, acena 0-1-2-3, Quebec Serra confirmando se atende do Assis. Decolagem de torre, frequência 1-1-8-6, estado 0-1-9. Liberacional, chame táxi. Zulu, solos 3-0, à direita, 1-2-1-9, solo, boa tarde. 2-3-0, remota 1-4, posto de acionamento. Na área remota, livre de chame táxi. Aí, boa tarde. Brasília, 2401, receive level 3, 5-0, red copy. Abrupt copy, 2401. Graus com 09 nós, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem. Co-tel. Buka departure and Caju transition. Salvador departure control frequency 120.8. It's call code 5003. Read back. Roger, clear to Pacific at level 250 via Upper Whiskey 58. At takeoff runway 10, turn left after takeoff. Buka departure, Caju transition. Control 120.8 and call code 5003. 2415. Lima de Los Lucos, só sair para parte 3. Só sair então parte 3, Lima de Los Lucos. Brazilian Air Force 2401, just to confirm, after departure, runway 10, left turn. Roger, after departure, runway 10, left turn. Read back, correct. Call me when ready to start up and push on military apron. I'm ready to start up engines at military apron. Clear, Brazilian Air Force 2401, call me to text. I will call you to text. Approve is there. Thank you. Castro Papa Romeo Lima, reporte fora do solo, vento 140 graus com 09 nós. Tubal 380, saída Argo, vigilante. O Trip 549, tem condições de voar na Pro 270? Afirmativo. Para sequenciamento, separação de tráfego, curva a... Direita para 270. Direita 270, sequenciamento 549. Do Lima fora do solo. Nordeste, Papa Romeo Lima, decolou os 33, chame controle 1208, tão bom voo, terra graça. 128, grato, Romeo Lima, terra graça. Posição de 11 horas, 19 milhas, rumo oposto, cruzando 130 em descida, um Airbus 320. Tráfego adicional, sua posição também de 11 horas, rumo oposto, cruzando 190 em descida, um Embraer 195. Ok, sim, tá, aguardo, ok? Aguardo o top, estamos correndo com Recife ainda. Salvador, boa tarde. Azul 9145 com a Unifor. 9145, identifique, chegada a Mari, desceu 070. 70 na Mari, já está mantendo 2109. Sente o 9147. Salvador, boa tarde, Gené 63, decolado com você. Salvador, o Triplo Papá Romeo Lima, decolou do 7 para o Nordeste, transfere. O Ocean 6315, subiu 360, saída Dael, vigilância. Dael, sanção 360. Poderia levar para o de Dael, Oleda? Pode, Valeda. Baixa 1092, deixa via para 2000, pré 2019, livre LS. Via para 2019, até KBLS, 2, Papá Romeo Lima, Salvador, prossiga. Decolou da 17 com o Plano Nordeste, transfere. 200, prossegue Golf 677. Decola pista 10 com curva direita, saída da Euleda e Ilhéus. O controle opera 120 decimal 8, aciona 5001, Cotege. Ok, Dael, Leda e Leos. Não, Norte, a saída é a Dael, Delta, Alfa, Eco, Lima, Dael, Leda e Nels. No pátio militar já acionado, informe o TOB. Então está autorizado o táxi até o Porto Pera da Hotel. Quando lá irá chamar a torre 1186 para o cruzamento. Por saída 5937. Para o táxi passarelo 223043 a bordo, 440 Alterna Salvador. Via Pátio Indialco até o Porto Pera, quando chama a torre na frequência 1186-2230 da Passarida, estado no 019. 019, Via Pátio Alfa, lá a torre está lá na sua escuta, obrigado, até volta. 7 graus. Papá Romulo, você chama de pouso? Desculpe, para o Papá Romulo, uma pergunta, senhor? Mas o Papá Romulo, me chama de pouso. Só um segundo. Quadrisnove, chame centro Recife, frequência 1288, alterna 260. Boa tarde. Boa tarde. Controle, o Papau Leolinha, pedindo a pouso ao 1800. 800, grato. Quatro dois, no 06, livre do Tibete, São Carlos. David Bush, chama táxi 6142. Obrigado, boa tarde. Tome para o táxi. Eu não no 86. R6213, copiou no 05. Afirmativo, senhor. Acabou de passar a informação de informação de informação. 48, prossiga. Fizeram a passarela ali, mantém cabeceiro no zero. On board and do a speed to 401. Voo no 648, a Salvador opera em condições visuais, pista 1 no 0, ILS X-Ray, vento está de 145 com 11 nós, temperatura 2,6. Gear tech until holding point. When there, call tower 108.6, Brazilian Air Force 2401. Roger, clear taxi until holding point and call tower 118.6, 2401. Autorizado para seguir via Juliette, Pátio, Índia e Alfa até o ponto espera da 1-0, com então chama a torre 1-1-8-6. 3-1-9-2, complete o LS, chame torre 1-1-8, pessoal mesmo. 2-1-6 para a torre, 3-1-0. Obrigado. Command, give the LS X-ray. LS X-ray, 3264. Boa tarde, Salvador, boa tarde, passaria 2230. 2230, passaria, sub, mantém 80, saída Arbor. 80, Arbor. 9145 da Azul, 2000 pés, 1019. Descendo para 2000 pés com 9019 para o Azul 45. Controle, uma boa tarde, voo 948, passa 170 para 150 voando Mari. O no 648, desça 050 na Mari, identifique. Copiou o ATIS? Negativo, pelo menos no setor onde a gente está aqui, está impossível de receber o sinal do ATIS, está descendo para o 050. Ok, Salvador opera visual com a pista no 0, LS X-ray. O vento está de 155.10, temperatura 2,6, ajuste 1019. Com 1019, gente, o 948 grato pela situação. Tira na Force 2401, taxi by Alpha, and hold for 34 Juliet. Pesa no 5, chame Recife, frequência 251, não testa 3325. Controle, passei 2223. 2223, possível. Está totalmente visual no setor, se não for conflitar, haveria possibilidade de a gente voar direto conquista? No momento negativo, devido à aproximação na chegada à Mari, mantenha a saída prevista. Após cruzamento, eu vou autorizar. Tá, ok, obrigado. E o Tufo Sera 5937 vai manter a posição. Vai direto a Arbol, o 2230. Autorizado em ingresso fácil principal, Lima, Mike, e na Quebec, irá chamar a torre em 1186 para o cruzamento da 1735. Brasília, posto 401, holding before Juliet. Juliet, hold position. Cinco, nove, três, sete, ali mantém cabeceira 1-0. Fuma 3-2, prossiga para o controle. No solo 45 à direita, 219 solo, boa tarde. Direita 219, 3132. 7500, Pedro do Farol na Barra para ingressar na linha do litoral de Salvador. O Fumar 3254 passa no farol da Barra. 160 graus com 10 nós com 10 nós, tem livre decolagem, pista no 0. Solo Salvador, boa tarde, são 3192, Rosana Sustos. 3192, agiliza então táxi de Aquilo, Fácil 3, até o gate 04, agilizando, são 3192. Agilizando Fácil, agilizando táxi de Aquilo, Fácil, posição 3, 3192. Boa tarde, meu nome é 213, já mantém a posição, ok, mantém o ponto de espera. Do estabilizado agora no ILS X-Ray da 3154. Ok, 3154, complete o ILS, chame 12 no 8616. 286 da 3154, boa tarde. Azul 419, correção 91 no 45, 2000 pés, livre ILS X-Ray. Reduz velocidade para 170 nós. Reduzindo para 170, azul 45, descendo para 2000 pés. Então, bom voo. Agora controle 20, decimal 8. 2 Salvador, tá 3154, estabilizado ILS, vem. Show de travou, tá 3154. Baixar, travado. Gente, boa tarde, tá 3154, está livre pouso 10, vento 150 graus, com 10 nós, com 10 nós, e 1019 no altímetro. Afirmativo, boa tarde, autorizado pouso, 10, tá 3154. Conforme autorizado, nível 200, saída da El Chilá. Obrigado. Estabilizou no localizador, azul 45. 9145, Torre Salvador, no 9316. 18,6, obrigado, até a próxima. Gol no 648, 2000 pés, 619, livre ALS. Para 2000, 09, autorizado ILS, 64, ou Torre Salvador, boa tarde. Azul navio no 45, final de 7 milhas, da 1-0. Na aproximação, número 2, aguardando pista livre, o azul navio no 45, com 1-0, 1-9 no altímetro. Continuando, azul 45. Juliet 8 in the now from holding point, call tower 118.6. Hold point, call tower 118.6. Ifem 2685, alterno 2545. Só para informação, está 3154 na final, praticamente uma milha e meia milha, bastante urubu, tá? Ok? Não copiei, por gentileza, repita a informação, está 3154. Repito, uma milha antes da cabeceira e meia milha também é bastante urubu, tá? Um 4, 5, não, uma milha antes e dois urubus aí, meia milha antes depois. Ok, muito obrigado pela informação, iremos avisar os urubus na final. Notificou para o 050, 47. Juliette para a posição 09. Alfa Juliette para o 9, 354.